Nosso tema de hoje é Espíritas, instruí-vos. Na segunda metade do século XIX, vocês todos já sabem, mas a gente sempre frisa, né? Começaram a acontecer fenômenos por todo o mundo. Fenômenos de mesas que giravam, de escritas sem a mão humana, através da caneta do cesto. E esses fenômenos, eles serviram, naquele primeiro momento, para chamar a atenção de todos nós, que existia alguma coisa além daquilo que nós conseguíamos ver, aquilo que os nossos sentidos primários captavam. Mais importante até do que esses fenômenos físicos que ocorriam, foram as mensagens que foram surgindo a partir daquele período, de forma muito abundante e também por vários lugares ao mesmo tempo. Através dessas mensagens, Allan Kardec começou a trabalhar em codificá-las, em agrupá-las, através de grupos, fazendo até questionamentos a esses espíritos novos que chegavam, né? Assim foi criado primeiramente o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho e outras obras básicas da doutrina espírita. Dentro do Evangelho tem um capítulo que é o Cristo Consolador, onde fala do consolo que o Cristo vem e nos promete desde os tempos em que ele esteve entre nós. Mas ele volta através das mensagens e reafirma aquilo que ele nos disse, no caso, há 18 séculos atrás. E ele se intitula, para nós, como o Espírito de Verdade. E é dele a frase que diz: Espíritas, instruí-vos, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Interessante, ele coloca dessa forma: amai-vos, o primeiro, e instruí-vos, o segundo. Para a gente tentar entender um pouco por que ele quis dizer aquilo, por que essa doutrina ela surgiu tanto tempo depois da vinda de Jesus, que nós sempre nos achamos evoluídos, né? Seres humanos cada vez mais adiantados, e naquela época o mundo ele fervia em termos de conhecimento, estava aberto, era uma época de renascimento cultural. Então havia possibilidade de que nós pudéssemos aceitar esse ensinamento que vinha através de mensagens de um plano invisível para nos reafirmar algumas questões e explicar algumas outras. A questão da explicação é interessante também porque todos nós que vivíamos naquela época e ainda hoje, nós sabemos um monte de coisa, só que várias delas com pouquíssima profundidade. Todas as religiões acreditam em vida após a morte. Todas. Mas a forma como tratam isso é bastante diversa. Porque, em alguns casos, chega a ser negado. Acredita-se, mas nega-se. Todos nós, não só os presentes, mas ali fora, nós rezamos para os nossos familiares quando eles morrem, quando eles passam para um outro plano, é assim que nós entendemos, né? Rezamos para eles porque entendemos que eles estão em algum lugar, vivos. Nós rezamos, acreditamos, pedimos para aqueles que nós consideramos os nossos santos de devoção, porque acreditamos que também estão em algum lugar, vivos. Então existe vida após a morte, nós entendemos isso, acreditamos, nos relacionamos com isso. Só que não nos é dito, ou não nos era dito até aquele momento, aonde estavam, o que faziam, até quando ficariam nesse outro lado. E aí começam a surgir mensagens e mais mensagens, explicações, entendimentos. Todos eles, se nós nos debruçarmos para estudar, não porque nós estamos aqui, mas porque tem coerência, tem uma linha de raciocínio lógico. Todo o Livro dos Espíritos é um livro mais lógico do que pode se pensar religioso, pelas explicações que ele nos dá do que acontece, de que voltamos. Então, o surgimento da doutrina espírita, além da explicação, ela começa a colocar um pouco a mão sobre a nossa consciência, porque ela nos traz responsabilidade. Nós começamos a nos tornar, ou pelo menos deveríamos, né, mais responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, porque nos é dito que tudo está relacionado, e tudo aquilo que eu faço hoje, eu vou me deparar de alguma forma amanhã, sendo bom ou sendo ruim, certo ou errado. Eu vou reencontrar tudo aquilo que eu faço pelas diversas circunstâncias que a vida me apresenta. Mas além da responsabilidade que eu devo ter, então, na condução da minha vida, eu tenho também necessidades. Eles nos falam também das necessidades de estarmos aqui dentro desse corpo, habitando um corpo físico perecível, mas extremamente útil para o nosso momento de aprendizado. Então, quais são as minhas necessidades? Por que que nós estamos encarnados hoje? Por que que nós questionamos tantas coisas que acontecem no mundo e criticamos a grande maioria delas como caóticas? E qual a minha posição perante tudo isso? Nenhum de nós está a passeio, porque não seria um lugar muito interessante para passear. Nós teríamos escolhas melhores. Então, existe uma necessidade, existe um aprendizado que eu devo buscar nisso tudo. A própria questão do bem, qual a necessidade de fazer o bem, que é tão levantada pelas correntes religiosas? Por que fazer o bem? Só porque nos dizem? Ou será que eu devo perceber que isso provoca em mim uma mudança para melhor? Eu me transformo através disso. Quando ele diz ali no primeiro ponto, amai-vos, é a base de tudo. Nós temos que nos compreender como iguais e nos ajudar mutuamente. Porque senão, é isso que a gente está vendo hoje. Cada um correndo para um lado, cada um tentando isoladamente resolver os seus problemas. E chega um ponto que a gente percebe que a gente não resolve isoladamente. A gente resolve coletivamente. Mas ele coloca o segundo, instruí-vos. Porque o amor é o impulso para tudo aquilo que nós fazemos, para todo aquele bem que eu falei. Qualquer ato de bondade que eu venha a fazer, o primeiro impulso para isso é o amor. Aquele amor que Jesus tentou nos explicar e que nós ainda não entendemos, mas existe uma centelha dentro de nós que pulsa, que acende. Mas a instrução, como ele nos coloca, o conhecimento, é o que vai direcionar esse amor. Porque tem uma metáfora que diz que nós somos, para sermos anjos, nós precisamos de asas, a asa do amor e a asa do conhecimento. Só com uma dessas asas desenvolvidas, a gente não vai conseguir voar, a gente vai ficar em parafuso. Nós precisamos desenvolver as duas. Então, a questão do amor, como eu disse, é um impulso, mas ele precisa ser direcionado. Direcionado para que, se nós apenas tivermos essa sensação, esse sentimento de querer fazer, de querer ajudar, nós nos tornamos sentimentalistas, porque a gente, às vezes, não consegue ser objetivo, não consegue perceber aonde deve ser aplicado aquela vontade. Os livros nos contam, não esses, mas os livros de André Luiz principalmente, que em todas as esferas espirituais, os espíritos mais elevados que se dedicam a ajudar não só a nós encarnados, mas também aos desencarnados, eles só fazem quando o outro permite ou pede. Nenhum deles intervém sendo superior, ultrapassando o livre-arbítrio da pessoa, da criatura. Nenhum deles. É apenas quando existe a permissão ou o pedido. Então a gente vê que quando nos dizem que a dor é um grande professor, é o que nos ensina de uma forma, às vezes, muito mais verdadeira do que o próprio amor, porque nós fugimos do amor. Então a dor, ela vem e nos mostra, porque ela nos obriga, chega num ponto que ela nos obriga a gente a começar a refletir, a questionar, será que esse caminho que eu venho seguindo está certo? Será que tudo aquilo que eu venho fazendo e estou sofrendo por causa dessas minhas escolhas, será que não é hora de mudar, de abrir um pouco os olhos e me voltar a Deus? É o que acontece constantemente. E cada um de nós tem o seu tempo para isso. Cada um de nós tem a sua medida de dor para aguentar. Alguns, no primeiro impacto, já resolvem fazer alguma coisa. Outros, às vezes, levam muito mais tempo. São muito mais fortes nesse sentido, porém teimosos de uma forma mais profunda. Então a gente percebe que aprender, e nós estamos aprendendo a todo momento, mas é fundamental para que a gente consiga direcionar a nossa vida, a gente consiga dar um sentido mais amplo e pleno a tudo aquilo que a gente faz. Nós já ouvimos, todos nós já ouvimos diversas vezes pessoas de mais idade nos falando, nos dando conselhos de que se tivessem a nossa idade fariam diferente, teriam optado por outros caminhos, que hoje percebem que muitas coisas não eram necessárias. Então, quando nós chegamos num ponto da vida, a gente começa a perceber das escolhas, das intenções, daquilo que realmente nos agrega e que nós vamos carregar para onde quer que a gente vá. Tudo aquilo que a gente adquire como qualidade, como capacidade, fica conosco. Aquilo que a gente adquire para carregar nas mãos, a gente sabe, né, que não vai nos acompanhar a lugar nenhum. Ficam e muitas vezes sem aquele devido apego que nós tínhamos a elas, porque os outros às vezes não têm a mesma relação que nós tínhamos de sofrimento, de até paixão com essas coisas. Então, é por isso que a gente precisa cada vez mais de esclarecimento, para poder dizer o que vai para cá e o que vai para cá, e fazer as nossas escolhas.